Bitch, yeah, bitch, yeah, bitch, yeah. Monstro nos beats, beats, beats. De Vox na produção, produção. Yeah. Nas ruas é onde se aprende a viver. Hoje eu percebo que tudo eu posso entender, pois eu já cansei de ver histórias aqui dia após dia. Mulheres, homens, famílias, jovens, crianças e filhas. Várias as armadilhas que passamos hora após hora, mas agora é hora da nossa vitória. Nossa história de vida dividida entre dívidas, águas já não tão límpidas que eu vejo no olho da criança das ruas, onde a verdade é pura e a vida futura é dura e amargura. Cultura não teve, restará a malandragem nessa viagem. Te vi só de passagem. Meu rap age, como disse, sabotagem. Eu faço porque amo, compromisso com a verdade. Em qualquer hora e em qualquer lugar, humildade adicionado à minha sinceridade. No som pras ruas, no som pras ruas, pras ruas, a fonte de inspiração. Nas ruas, onde se aprende a lição. Pro som, meu dom é o crime perfeito. Das ruas vai pro estúdio, do estúdio o som vai pro quinto. Pras ruas, a fonte de inspiração. Nas ruas, onde se aprende a lição. Pro som, meu dom é o crime perfeito. Das ruas vai pro estúdio, do estúdio o som vai pro quinto. Pras ruas, pro quinto. Pras ruas, gueto. Nas ruas, o habitat natural, onde a vida faz um canal, juntando os tipos de gente, como em um carnaval. De um lado bem, de outro mal, tudo segue normal e parece igual. Porém, é só abrir os olhos e tentar enxergar. Já não posso mais lhe julgar, de que lado está. Dinheiro fácil é bem-vindo, eu não minto pra ti, mas o risco é maldito e os meus amigos eu vi cair. Mas prossegui aqui pra contar e falar em homenagem dos que tem coragem, eu vim cantar. O peso dos meus atos ponderei pra estar. Aqui nesse lugar eu poderei olhar. Pra aqueles que treinaram só restará esperar. Pra aqueles que escaparam só restará respirar. E parar pra pensar, se perguntar: será que é desse lado que você devia estar? Será? Você devia estar. Será? Pras ruas, a fonte de inspiração. Nas ruas, onde se aprende a lição. Pro som, meu dom é o crime perfeito. Das ruas vai pro estúdio, do estúdio o som vai pro quinto. Pras ruas, a fonte de inspiração. Nas ruas, onde se aprende a lição. Pro som, meu dom é o crime perfeito. Das ruas vai pro estúdio, do estúdio o som vai pro quinto. Pras ruas, pro gueto. Pras ruas, pro gueto. John Boss, seja bem-vindo ao Avanço. Mais uma noite eu tô no Hustle, com foco sempre no Avanço. É eu e meus manos no corre, eu e meus manos no corre.